15:32, repórter em Beadison, 15:30, no oferecimento de cerveja Antártica. Boa tarde. Devido a uma nova política do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, deputado José Nader, sem partido, a última sessão legislativa de 1991 deixou a apreciar a autorização de viagem que permitiria o governador Leonel Brizola passar o Réveillon em sua fazenda no Uruguai, de onde pretendia voltar somente no domingo. Com isso, Brizola deveria estar de volta no Brasil antes da meia-noite de antes de ontem. Próxima edição, repórter enviar às 16:30, sempre em nome dela, Cerveja Antártica. Uma coisa todos concordam, a melhor cerveja do país, e não se fala mais nisso. Arnaldo José e o Canta Brasil, a música da terra, a música verde e amarela no seu FM. Bom, momento de 15:33, está valendo, continua você ligando, participando, enviar, rolando o seu sucesso para você curtir, para você oferecer, para você gravar, como você preferir. Ligue agora, que nós rodamos a música sertaneja que você gosta de ouvir. Enviada, muito mais música sertaneja no seu FM. Chegando aí uma música lenta, canta Alan Eladinho, indicação de Érica. É, mais músicas para você às 16:02. Boa tarde para você que mantém a sintonia. Você sintoniza ZYC713 em Viana 2 em 100,9. Acompanhando conosco, Canta Brasil. Prazer para você, Dilson Alex, só sei dizer que te amo. A indicação de Rafael, oferecido para Catar.